baixa demais. Só queria um estraguinho. Dei um salve no padrinho que trouxe pra mim. Tô assustada. Sei que algo aconteceu. Eu nunca vi nada igual. Precisando de um verdinho. Fiquei maluco com nó, então fiz o baile. Todo sou chapado com o tabaco do padrinho. Tabaco do maluco já disse o buco vuco. Já tá gerando a caçada, pronto pra lançar facinho. A rua vira um dó, então a gente surfa. Pode nos chamar de inimigos do fim. Tô glamurosa, cruzo os braços no ombrinho. Jogo ele pra frente e desço bem devagarinho. MC Naldinho oferece um tapinha. Mas tô dengozinha, precisando de um carinho. Ele trouxe uma erva pra eu fumar, ela tinha cor de mel. Eu fui no quintal só pra tomar um ar. Tinha duas luas no céu. Mafu, mamé, mamé, mamé, mafu, mafu, mamé. Mafu, mafu, mafu, mamé, mamé, mafu. Mamé, mamé, mamé, mafu, mafu, mamé. Mafu, mafu, mafu, mamé, mamé. De mel, isso caiu do céu. Inacreditável como cheira bem. Isso vende bem, já fala bem. Todo mundo quer, mas só firma tem. Espécie eu falo de grana. Visão eu falo de grana. Olhei pra lua, ela sorriu pra mim, chapadona. Ele trouxe uma erva pra eu fumar. Ela tinha cor de mel.